Hey, the Factory. DJ Alpiste. Grandmaster Fish. A velha escola do hip hop em ação. Trazendo pra você uma história que você não viu. Mas você vai ficar sabendo agora. Você não viu essa cultura nascer. Você não viu do começo tudo acontecer. Você não viu o papelão no asfalto. Não viu a abertura da novela parte do alto. Não viu Electric Bugs na TV. Os Cobras Black Juniors, o filme Crush Groover. Você não viu o João Brick e seu irmão Luizinho fazer nascer a São Bento junto com Marcelinho. Não viu na 24 de maio Funk Sim e Nelson. Bombetas mágicas dançando na contramão. E tudo que orbitava ao redor. O seriado Fama, o programa Nova Onda na Record. Você não viu a São Bento se transformar em um templo. Jack o primeiro flare, eu vi porque eu era membro. O bumbo da lata de lixo que você não ouviu. Quatro gangues construíram uma história que você não viu. Programas de TV que a gente ia dançar. Show de talentos, Viva a Noite, Barros de Alencar. Não conhece o JR Blau, mas a cultura é sua. Cadê seu exemplar do hip hop, cultura de rua? Não lembro de você no Santana Samba lotado. Você não viu, mas já tá ficando irritado. Porque é fácil falar pra quem também não viu. Beat Street, eu te pergunto quantas vezes você assistiu. O nome das quatro gangues, vamos lá, diz aí. Discurso não cola aqui, tá difícil, percebi. Com a velha escola, tio, a conversa é diferente. Eu posso até estar fora, mas eu sempre estive presente. Seu rap não é ruim, você até rima bem. Seus versos são bem construídos, produção também. Só não esqueça que existe um preceito. Se você quer, então você deve exercer o respeito. Você não viu essa cultura nascer? Eu vi! Você não viu essa cultura crescer? Eu vi! E agora, pensa que pode, só pensa! Ser o dono do hip hop. Você não viu essa cultura nascer? Eu vi! Você não viu essa cultura crescer? Eu vi! E agora, pensa que pode, só pensa! Ser o dono do hip hop. Os veteranos estão na cena, só pra constar. Aquilo que você não viu, a gente vai falar. Então senta, puxa uma cadeira e presta atenção. Aprenda alguma coisa porque vem do coração. Essa aula começou lá atrás, em 87. Fabio Macari me mostrou o Funkadelic. Que a gente comprava os vinil na galeria. Trampava de office boy durante o dia. Colava na rua, eu, Jackson e Blau. A gente tinha um sonho de ir até o final. Eu vi MT Bronx, eu vi Artigo B. Estilo Selvagem era louco, pode crer. Eu tava lá no concurso do Consciência Black. Eu vi Racionais cantando o primeiro rap. Pânico na Zona Sul e no Brasil inteiro. Sindicato Negro New, os verdadeiros. Geração Rap, eu, Fish, MC Ed. Show todo fim de semana, isso sim que era rap. Mas você não viu, não estava lá. Talvez é muito novo, mas eu vou te contar. Me dá licença aqui, eu trago pra você. O rap venenoso é uma rajada de PT. Zimbabwe e Black Magic dominavam as MK. Agora, você sabe quem tava lá? Você não viu essa cultura nascer? Eu vi! Você não viu essa cultura crescer? Eu vi! E agora, pensa que pode, só pensa! Ser o dono do hip hop. Você não viu essa cultura nascer? Eu vi! Você não viu essa cultura crescer? Eu vi! E agora, pensa que pode, só pensa! Ser o dono do hip hop. Você não viu essa cultura nascer? Eu vi! Você não viu essa cultura crescer? Eu vi! E agora, pensa que pode, só pensa! Ser o dono do hip hop.